6312, ali mantém pistão no zero. Ali mantém 6312. Solo Salvador, TAM 3304, gate 10, pushback e acionamento. Direita, Solo 219, 63 no ano. Azul, após ingresso de Pátio 1 no portão 09. Após a passagem do Azul, Pátio 1 no portão 09, estilo Code 26. TAM 3304, coordene com a equipe de Solo. Efetue pushback no portão 10, sem interferir com a aeronave a ingressar no 9, chame para o táxi. Coordenado pessoal de Solo, autorizado para o estacionamento, sem interferir na posição 09, TAM 3304. Salvador, bom dia, 6311, livrou. Bom dia, China 6311, pousou, livrou da Fox, ingresso direita Alfa, após esquerda Kilo, pátio 3, chame para ingressar no pátio 1, previsto 01, portão. Alfa, Kilo, pátio 3, aguardando para ingresso 6311. Salvador, TAM 3304, espera ver se for noite, vai ficar novamente o estacionamento quando pronto. Eu não entendi, confirme? TAM 3304 vai solicitar novamente quando pronto o estacionamento para necessária abertura dos porões. Ok, sim, chame pronto então. 3304. Torre, bom dia, Azul 4299, ponto de pé, pronto de colar. Bom dia, Azul 4299, a linha aí mantém, pistola 0. A linha mantém em 10, 4299. Alfa, táxi aprovado, chama na interseção, pronto para ingresso, Alfa. 056-56. Ok, copiado, 3663, táxi à direita, no ponto de espera, chame a torre 1186, altímetro 1014. 14, ponto de espera, 186, TAM 3663. Salvador, boa tarde, voo 988, informação Índia. Voo 1888, acena de identificação, autorizado de chegada a mar e desse mantém o 050. 050, 88. Pode confirmar a frequência do controle para o Chanek, que decolou, 6312? 6312, decolou, 1-1, controle 19-8, bavô. Obrigado, até já já. Controle, bom dia, Oxené 6312, decolou na Cisplus. Estado decolar, pistão no 04299. Estado decolar, pistão no 04299. Caracaju 6312. Solo Salvador, TAM 3304, pushback acionamento, posição no zero. 3304, portão 10, chame táxi. Autorizado, chamará para o táxi, TAM 3304. Oxiana 6311, ingresso e parte 1 no portão 01. Parte 1 no 01, 6311. Apresentou de juros, é de cura? Negativo, mantenha a chegada, o gol no 982. Xané 6312, foi Jão da presente. Direto Jão, obrigado. Torre 18-6, acione o transponder 01 no 65. Negativo, 01 no 75, Kilo Romeo Oscar, 01 no 75. Controle de Salvador, Oxinara 6225, está cruzando 170. Sim, Oxinara 6225, chame Recife 2685, alternado na 3365. 12685, 1-3-3-6-5. Bom dia, um bom trabalho, senhoria. Bom dia, bom voo. E para acionamento, táxi, decolagem, bom voo. Cristão, na 60. Sente, mantém a posição, 3-3-3. Mantém, na 3-3-3. A gente poderia curvar um pouquinho antes? Utilizada por ajudar ela, azul 4299. A da presente da EL, cruzando 1.300 pés, ou 4299. 3163, aguarde o número 2 no setor. Número 2, aguarde. Então, 3663, autorizado a decolar pistola 0, vento 1-1-0 grau, 079-1014, UQNH. Iniciando decolagem 1014, então 3663. Para nível de 0, está autorizado, era casual. E mantém pista 1-7 alfa. São 3163, o solo? Prossiga, senhor. Coordene com a equipe de solo para a aeronave da companhia passar a retaguarda aí, livrando o pátio 1. Chame, inicie o pushback no 7, M-Tax. E após a aeronave passando a retaguarda da companhia livre, chamaremos 3163. 7, vento 1-1-0 graus, 079, ajuste 1014, Índia, November Alpha. Para o táxi com 1-1-6 a bordo, alterna com fim, com 4 horas e meia de autonomia. Copiado, TAM 3304, livre táxi via Juliette Alpha, ponto de espera da 1-0, torre 1-186, altímetro 1-0, 1-4. Autorizado táxi Juliette Alpha, no ponto de espera, torre 1-186, ajuste 1-0-4, TAM 3304. IP 5221, cópia. TAM 3663, contato radar na colagem, sobre 340, saída da EL. 4-0, perfil da ZEL, TAM 3663. Esquerda, vai cumprir o perfil da subida Momo, Albo, após Albo, direto Conquista. O controle 1198, aciona 5064. American 980, descend 2000 feet, QNH 1014, clear final report, establish on localizer. Okay, down to 2000-1014, we'll call you establish on the localizer, American 980. 80 e o transponder 5064, trip 5221. Afirmativo, devido à operação militar que está ocorrendo em Salvador, negativo a subida a Gole, ok? A Gole está suspensa temporariamente, então vai prosseguir na Momo. Gente, grato. Gente, o trip 5221. Alfa Victor Juliette, é voo local, qual o setor? Alfa Victor Juliette ao solo. Ok, comandante, qual o setor de sobrevoo? Voo local, qual o setor? Índia November Alpha decolou zona 7, curve à esquerda, reporte cruzando o eixo de decolagem pista 1028, Índia November Alpha. Vai curvar à esquerda, reportar livrando o eixo de decolagem da 1028, Índia November Alpha. Oi, Salvador, bom dia, TAM 3304, ponto 010, pronto. 3163, a escuta do solo. Afirmo, senhor, prossiga. Como recebe o solo? 5/5, senhor. Trip 5221, como recebe o solo? 5/5. Alfa Victor Juliette na escuta do solo. 3304, ali mantém pista no zero. Ali mantém no zero, TAM 3304. Firme. O Ok, negativo, corredor cheio, ok? Tá autorizado o voo local, Salvador, Salvador, 1.000 pés, decola da 1.7, vai manter a proa e aguardar a liberação do controle para voar direto Veracruz e liberar a área restrita lá próxima à Undina. O controle em 19.8, torre 1.8.6, aciona o transponder 0150, Alfa Victor Juliette. 3304, autorizado a decolar Y0, vento 120 graus, 089.014 QNH. Autorizado a decolar, Y0, Y0, 14, 3304. Decolagem, após a decolagem vai manter a proa, ok? Negativo, curva direita. Mantém a proa e aguarda a liberação do controle para curvar a direita. American 980, complete final, call tower 118.6. 118.6, American 980, good day. 5221, no pushback acionamento. 5221, está no pátio 3? Afirmativo, senhor. Chame para o táxi. Vai lá, 5221. 0030, limitado pelo localizador, descendo para 3.000 pés com 1013, senhor. 1014, gol no 888. 1014, 88. Sim, te informo que o motivo da alteração é evitar a área proibida de Salvador. Sim. Chame a torre 1186, 1014 no altímetro. 9094, Juliette Alfa, no ponto de espera 286, está lá na sua escuta 3163. Gear down and lock the American 980. American 982, clear to land, runway 10, wind is 120 degrees, 08 knots. Clear to land, 10, American 980. 13304, decolou 20, chama agora o controle 1198, senhor, bom voo. Controle 198, bom dia, 3304. Controle Salvador, bom dia, TAM 3304. TAM 3304, contato radar decolagem, suba para o 360, sai da Momo. 360 na Momo, TAM 3304. Gente, chama o linha de pronto para decolagem, senhor. Bom, no 888, desce para 2.000 pés, ajuste 1014, aguarda no último vetor para interceptar o localizador. 2.000 pés, 1014, aguardando o último vetor. Gol no 888, direita para o 050, para o localizador, reporte estabilizado. 050, vai reportar estabilizado, 88. Azul 4299, chame Recife 288, alternando 260. 1288, 1260, azul 4299. Gol no 982, sob vetor, curva esquerda para 030, limite ao localizador. Ok, medido, esquerda 030, mais? Limite dessa proa é o localizador, gol no 982. E como motivo da detonação é evitar a área proibida de Salvador. Gente, a sua transmissão por vez está intercortada. O gol 1982, curva à esquerda, proa 030, o limite é o localizador, o gol no 982. O motivo da restrição é evitar a área proibida de Salvador. Entendido, 1982. Desça para 3.000 pés, ajuste 1014. 3.014, 1982. Torre 1186, acione o transponder 0176, Whisky Golf Oscar. Informe o pátio e a pista que, se, e a pista que decola. 63. Prossiga, senhor. Pátio espera pronto. 3163, da Tel Lima, tem pista no zero. Lima tem pista no zero, tá 3163. American 980, on the ground at 203. Indicate the one in the next intersection to your right. Contact ground frequency 121.9980. 2190, American 980. Thank you, good day. Good day, sir. Torre 1186 para acionamento táxi, bom voo. Solo 3221 para início do TAC com 982. 1801982. 982. Informe que irá seguir a aeronave da companhia que está 8 milhas à sua frente, já bastante reduzido. O motivo da redução. O Gol 888 interceptou o localizador. Sente, Gol 888, complete final, Turre, 118.6, bom pouso. Obrigado, 118.6, Gol 988. Gol 982, desça para 2.000 pés, ajuste 1014. Para 2.014, 1982. Gol 982 para o localizador, direita 050. Direita 050 para localizar o Gol 982. Hora de 20, alterna Salvador. Seguinte copiado, 53, quadra 20, Salvador. Trip 5221, livre táxi, em frente, após direita, Juliette, Alfa. Ponto de espera, dono 0, torre 1186, altímetro 1014. Registrado 1014, Juliette, Alfa, ponto de espera, 118,6, 3521. Tem 1 no 9, decimal 8, Oscar, bom voo. 3028, já ativou. Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, na mantendo o rumo da decolagem, 1000 pés. Reporte, confirme a pro ideal para o destino da presente. Vai se manter nos corredores, a cheque, caixa prévia. Negativo, corredor a cheque, Kilo Romeo Oscar. Ok, a pro ideal 251. Sente, direto morro, Kilo Romeo Oscar, 1000 pés. Ok, direto morro, 1000 pés, do Kilo Romeo Oscar. Com DOB 05, instruções para acionamento, Manati, plano de voo. Para que horas foi o plano de voo? Eu tenho um plano aqui vencido, 10h30. É para 11h30, senhor, era para 9h30 local, juntar com a IS. Então eu vou checar com a IS aqui, ok? O Mike é Cubita, aguarde. Eu recebi aqui no meu sistema para as 10h30, aguarde para a cópia. Contato radar na decolagem, sou para o 360, saída da AEL. AEL, 363. 221, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera da 10, 221. Gol 1888, uma milha do marcador externo, trem baixo checado. Sente, 1888, continua a aproximação, agora a tradução de voo, senhor. Ok, 1888. 1000 pés. Kilo Romeo Oscar, confirme a proa que está mantendo, Kilo Romeo Oscar. Ok, agora 270, curvando à esquerda para 251. Sente, informo que não poderá manter o corredor axé nem a lei do litoral devido à área proibida de Salvador 1000 pés. Foi direto na proa 251 que foi solicitado pelo Clio Romeo Oscar direto de China. Ok, 251 agora. Autoriza Clio Romeo Oscar. Prossiga. Autoriza 0.5. Confirme. Autoriza voado 2.500 pés, direto 1. Autorizado 2.500 pés, o Kilo Romeo Oscar, na proa direta para Mui, São Paulo. 2.500 pés. Gol 982, estabilizado. Gol 982, completo final, torre 118.6, bom pouso. 18.6, obrigado. Então, 3163, direto da Elda, presente, autorizado. Da Elda, 3163. O senhor autoriza 2.500 pés para o Kilo Romeo Oscar? O Kilo Romeo Oscar já tinha sido autorizado pelo controle Salvador, 2.500 pés. 982. O Kilo Romeo Oscar copiou a informação do controle? Afirmativo, 2.500 pés, direto do Morro de São Paulo. Sim, 5891, no prepare da El Leda Bidev e aguarde cópia. 340 nível. Controle, TAM 3304, passando a nível 170. TAM 3304, chame Recife, 1288, alterno 1260. 1288, alterno 1260, TAM 3304. O 982 vai passar o externo, tem mais chato na pista vista. Sente no 982, tráfego avistado, continue a aproximação, reportaria pista livre no 982. 982. No 888, no solo aos 30. Libere a pista para sua interseção à direita. Assume solo em 1-2, zona décima nova, senhor. 2-1-9, meu. 1-8-2. Roberto, o que o Romeu achou que o crime está de pouso? 4-5. Gente. Pronto, decolagem, Juliette. Tá 3620, sem identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantém o 050. Identificou a Mari, tá no 050, 3620. 5221, confirme, visual com o Boeing da Gol, na final agora pistando zero. Visual com tráfego, trip 5221. Trip 5221, após a passagem do tráfego que pousa, um Boeing 737-800 da Gol, ali mantém pistando zero, trip 5221. Após a passagem do tráfego, vai alinhar e manter na 1-0, 5221. É o trem de salmeiro, depois de gato de guerra. Controle 1 no comando 18, responde a 5-0 na minha frente. Webjet 5-8-1-1, correto, chame pronto para puxa acionamento. Amaral, obrigado. Salvador, o Força Aérea 6700, vou com o Ninja acionado. O 6700, seguinte, livre acionamento, chame para o táxi. Gente, demora para o táxi, o 6700. Ah, muito bem. Eu acho que eu mantenho, pode esperar. Autorizado decolar, pistão no 7, vento no 2, 0 grau, 08 nós. Gente, pousou, livrou, táxi via Alfa aqui no pátio 3, chama para ingressar no pátio 1, voo 982. Alfa, Kilo, pátio 2, reportamento entrando no pátio 1. No pátio 3, negativo pátio 2, pátio 3, chama para ingresso pátio 1. Pátio 3, ingresso para o pátio 1, 982. 89, ajuste 1014. ajustado em 14, vai iniciar a rolagem 3.2.1. Solo Salvador. Bom dia, Oceano Aero 63 do nono. Ciente da informação, Índia. 3-1-1, ciente, 360 Guarulhos, aguarde cópia, prepare da EL, lei da BDF. Ah, ciente, o 6-3-1-1. Victor Juliette decolou os 3-4, chama agora o controle Salvador em 1-9-8, Juliette, até a volta. Trip 5221, decolou os 3-4. Chama agora o controle Salvador em 1-9-8. Trip 5221, bom voo. 198, grande bom trabalho. Se mantendo a reta até 1000 pés, o Alfa Vitor Juliette. Mantém a pressão até 1000 pés, o eixo de decolagem da 1-7. Sente, o Papatango Alfa Vitor Juliette tem condições de manter referências visuais na proa 2. 5-0? Afirmativo, proa 250 em condições visuais, lá no Vitor Juliette. Go Departure Control, good morning, 3P5221. P5221, we have contact on Departure, climb for level 160, move Departure. Move Departure, 3P5221. 982, aproximou pátio ou não? 1288, até número 260. 288, 260, bom dia. Aveito 2, ingresso, portão 04. Já vai ser por mais quantos minutos? Por mais 5 minutos. Papa Romeo Whisky Golf Oscar, decolou aos 3.6, chama agora o controle Salvador, 119.8, Golf Oscar, por favor. 119.8, Whisky Golf Oscar. Restriction? No restriction. Roger, climb to 160. Controle, Papa Romeo Whisky Golf Oscar. Se Golf Oscar, meu pé e corredor forte. Golf Oscar. Salvador, bom dia. O Trip 5414, cliente da Juliette. Trip 5414, contato radar pela posição coral, voa na proa de Mari para interceptar a chegada, reporte unidade descida. Trip 5414, copiou o controle? Negativo. Está em contato radar sobre a posição coral, voa na proa de Mari para interceptar a chegada, reporte unidade descida, Trip 5414. 5414, está no ponto de descida. Desça para o 050, trip 5414. 050, 5414.